plantando a semente da paz, da paz, da paz. Registrei, tô na cena, novela nem cinema. Vejo um grande problema, eu tô de parte do sistema. Da coisa que corrompe o bom costume que sobrou em mim. Sem demagogia, historinha sem fim. A vida é uma só, cada um cuida da sua. É o certo pelo certo e a vida continua. Só que nem sempre o sangue de inocente que é morto friamente alegra a nossa gente, se é que você entende. A voz de um sobrevivente, dos que não se calam. A paz que anda em falta, os homicídios que não param. Um jovem que implora sobre sob a mira da escopeta, sem testemunha, sem perdão, sem efeito borboleta. Por pior que seja a escolha que se faça, melhor tentar impedir que o semelhante vire carcaça. Lembrado de fumaça, a lombra que não passa. No equilíbrio acho abrigo, mesmo tão longe de casa. Recebo um aviso, meu gueto tá em perigo. Os gansos tão na laje, que mosca é aquilo. Em meio a tudo isso, em solidão reflito. Se o rap é a missão, devo honrar meu compromisso. Entre mortos e vivos, me trigo a questão. Perder a sanidade, mensagem subliminar. E ser super-herói, quem é que vai salvar? Que inimigo escondido, rico pronto pra matar. Nossa vida é importante apenas como figurante. Cobaia de bala que mata elefante, mas amanhã é outro dia. A vida é uma ironia. O homem de branco no canto aplaudia. Mais uma vez o rabecão vem buscar o que sobrou. Felizmente sem conserto perante ao Criador. Na mente só lembranças do tempo que não volta. Quem sabe do além? Ei, achei vida nova, se seu descanso vai ser a paz. Não sou eu que determino. Hoje vejo Satanás com um grupo de extermínio. No mundo corrompido, humano sem juiz. Dona Maria e seus meninos, cuidado com os vampiros. Nem sempre se tem uma chance pra mudar, tá ligado? Se você tiver a sua, irmão, você abraça. Pelo amor de Deus, ela pode ser a última. Será que Deus ainda olha pra mim? Ainda olha pra mim. Nem sempre se tem chance pra mudar. No compasso do tempo o bagulho vai virar. Nem sempre se tem chance pra mudar. Mas se resiste, acredite, amanhã chegará. Nem sempre se tem chance pra mudar. No compasso do tempo o bagulho vai virar. Nem sempre se tem chance pra mudar. Mas se resiste, acredite, amanhã chegará. No compasso do tempo, Odin cortando o vento. Sem mitologia no arrebento, eu represento o que eu enxergo. Não é cosmo paralelo, são armas do futuro. Em um mundo moderno, o sangue no seu terno, custo do privilégio. O saldo da sua conta, nossa falta de colégio. É sim, juventude, sem plano nem saúde. Chegar aos 25 por aqui já é virtude. Mas tem mano que se ilude, pagar de Robin Hood. Já não acredita mais que esse velho mundo um dia mude. Alvo fácil, os abutres, comedores de carniça. Nem tente contar com a sorte se eles te pegam na pista. Chance pra mudar, nem sempre se tem. Apoio é escasso, agradeça se tiver alguém. Sei que dói sua partida, mas vou seguir a vida. Lembranças são lembranças nesse beco sem saída. Mais um covarde, homicida, que atira pelas costas. Esse eterno labirinto das mentes opostas. Retorna pra casa e dorme tranquilo. Dever cumprido, ô mãe que chora pelo filho. Nem sempre se tem chance pra mudar. No compasso do tempo o bagulho vai virar. Nem sempre se tem chance pra mudar. Mas se resiste, acredite, amanhã chegará. Nem sempre se tem chance pra mudar. No compasso do tempo o bagulho vai virar. Nem sempre se tem chance pra mudar. Mas se resiste, acredite, amanhã chegará. Aí ela fala, reze, anda ló. Eu vejo o meu inimigo, ele é bem mais pobre do que eu, porque ele tá vendo maldade, ele tá com maldade por cima de mim. Então ele abriu a guarda, ele abriu a guarda, então ele tem uma doença, maldade.